quem sabe amanhã. O sol nem brilhe mais e o lindo azul desse céu fique por todo escuro quem sabe há haja peixe nos rios por causa do lixo que há no fundo dos rios ou no fundo do mar. América, desperta. Desperta América do Sul pro verde, pra vida. Desperta pra Deus o Senhor. América, desperta. Desperta América do Sul. Vejo as cinzas das queimadas, Amazônia devastada, natureza destruída. Ambição vence o bom senso. América, desperta. Desperta América do Sul, pro verde, pra vida. Desperta pra Deus o Senhor. América, desperta. Desperta América do Sul. Senhor, América, desperta, desperta, América.